A palavra usada pelo Cristo de fogo eterno, ou Geena, a Geena era, na verdade, a figura que se usavam os judeus para o monturo, o restante, as sobras, o lixo das cidades que era acumulado por trás dos portões, onde se ateava fogo, e era um fogo que estava sempre presente, era um fogo que não se consumia, porque eram sempre depositados novos despojos, ateado mais fogo, e por isso as pessoas tinham a crença de que aquele fogo era eterno. Mas a palavra eterno, e nós vamos nos recordar que naquela época nós não tínhamos um vocabulário tão rico como hoje, nós tínhamos pouquíssimas palavras. O próprio Kardec nos diz que a palavra ressurreição era utilizada tanto para significar a ressurreição do Cristo, a sua reaparição no terceiro dia, os fenômenos de catalepsia, em que ele teve a oportunidade de fazer ressurgir, de fazer despertar três pessoas no Evangelho, e também era usada para a reencarnação, uma mesma palavra, porque nós não tínhamos um vocabulário tão rico como temos hoje. As pessoas eram muito simples, pastores, pescadores, agricultores, camponeses, pequenos comerciantes, marceneiros, como era o Cristo. Então, é verdade, a palavra eterno tinha um significado não literal. Quando Jesus falava do fogo eterno, era demonstrando que o sofrimento no mundo espiritual pode ser muito prolongado. Ele pode se constituir de décadas, de mesmo séculos, porque enquanto o espírito estiver endurecido no sofrimento, no ódio, na vingança, aquele suplício lhe parece uma verdadeira eternidade. Mas o sentido da palavra eterno, ou de eternidade, como nos diz o Cristo, deveria ser entendido como uma coisa de longa duração, como quando vamos a uma fila, por exemplo, em um banco, em um comércio, e dizemos assim, eu passei uma eternidade naquela fila. É apenas um exagero que fazemos para demonstrar algo de longa duração. Mas, para os espíritas, os momentos de infelicidade no mundo espiritual, eles têm uma duração diversificada. Os autores espirituais nos dizem que nenhuma desencarnação é igual à outra. Cada um tem um momento, tem uma percepção diferenciada, tem um encontro no mundo maior de maneira diversa do que os demais. Então, nós vamos perceber que esse sofrimento no mundo espiritual pode ser momentâneo, pode demorar-se poucos dias e pode se constituir mesmo de alguns séculos. Alguns espíritos, na literatura de Chico Xavier, do espírito André Luiz, que estão há muitos séculos sem reencarnarem, espíritos habitando regiões profundas, regiões abissais, que têm inclusive o seu perispírito deformado, porque o nosso perispírito, o envoltório do espírito é plástico, e nós temos narrativas surpreendentes da condição de que vivem esses espíritos ainda tão distantes da luz do nosso Pai. Mas que Deus nunca está pobre de misericórdia. E mesmo aqueles infelizes, na hora em que buscam os céus, que buscam o amparo, que se arrependem sinceramente, eles são auxiliados. Recebem um amparo, muitas vezes imperceptível, porque os espíritos atrasados, os espíritos que estão numa condição vibratória inferior, não conseguem perceber os espíritos nobres, porque há uma questão de sintonia vibratória. Eles estão vibrando num padrão tão equivocado, tão baixo, que eles não conseguem perceber a luz, os espíritos nobres, as mãezinhas que muitas vezes estão lá, descem das regiões celestes para estar ao lado dos seus filhos amados, que se equivocaram na sua existência pretérita. Estão ali orando, desejando sinceramente a sua melhora, e eles nem sequer percebem-nas. Porque no mundo espiritual, o espírito tem uma percepção diferente, tanto para a felicidade quanto para o sofrimento. É por isso que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na quarta parte, no quarto livro, Das Esperanças e das Consolações, ele nos fala que o purgatório, em maioria das vezes, aliás, os espíritos afirmam, que o purgatório muitas vezes é aqui na própria terra. É aqui que nós estamos espiando, reparando os nossos